grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Obrigado, meu Deus. Porque no Senhor o nosso esforço, o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Mas grandes coisas o Senhor fará. A partir desses dias proféticos, Senhor, em que pisamos a terra. Pisamos a terra que o Senhor nos tem dado como herança. Este país é teu, este Brasil é teu. O sertão é do Senhor Jesus. O sertão é do Senhor Jesus. E será levantado como testemunho, como objeto de louvor entre as nações da terra. De gratidão ao Senhor.